Coronavírus em xeque, o risco da desinformação. A pandemia da Covid-19 vem acompanhada de muitas informações falsas ou deturpadas, e é preciso estar muito atento. Eu sou a Juliana Dias, do Coletivo Bereia, e vou tratar sobre uma publicação no Twitter do dia 22 de julho, a respeito da morte por coronavírus de 5 pastores que lideravam a Igreja Assembleia de Deus no estado do Mato Grosso. A postagem dividiu opiniões. Uns pediam ao autor que inserisse em suas fontes, o que foi feito, e outros atribuíram as mortes ao boicote de muitas denominações evangélicas, às medidas de prevenção e decretos de restrições. O secretário-geral da Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus, do Mato Grosso, confirmou ao site Hipernotícias a morte de 6 líderes, ao invés de 5, como tinha sido publicado no Twitter. Após essa declaração, foi confirmada a morte de mais uma liderança, chegando a 7. Um deles foi o pastor Sebastião Rodrigues, de 89 anos, presidente da convenção no local. Jair Bolsonaro publicou nota de pesar por sua morte, mas sem citar a Covid. Bereia fez contato com a sede da convenção, que preferiu destacar somente o falecimento do pastor Sebastião, pois era o principal líder e sua morte teve grande repercussão. A Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso registrou 1.664 óbitos em razão da pandemia até 27 de julho. Desde o início da quarentena, grupos evangélicos têm deturpado e enganado a população sobre a gravidade desta crise de saúde global. No decorrer de 4 meses, o Coletivo Bereia tem checado notícias falsas sobre a Covid-19 em sites religiosos e perfis de lideranças vinculadas às igrejas evangélicas. Bereia afirma ser verdadeira a informação divulgada na postagem do Twitter sobre o alto número de mortes por Covid-19 entre lideranças das Assembleias de Deus em Mato Grosso. Esta é uma parceria do Coronavírus em Xeque com o Coletivo Bereia, uma rede de informação e checagem de notícias. Coronavírus em Xeque, uma iniciativa da Rádio Universitária Paulo Freire, da Universitária FM, do Observatório de Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.fpe.br.